Quando amanhecer e o sol me despertar, vou continuar dormindo e não vou trabalhar. Às 3 horas da tarde eu vou me levantar, vou puxar um fuminho e depois contemplar as pessoas nas ruas sem saber do amanhã. Folhas soltas no vento, sob o sol da manhã. Eu nunca tive grana, vivo como voyeur. Vou dançando na chuva, dou um salto no céu. Depois caio na poça, escorrego no chão, todo sujo de lama, escrevo essa canção. As pessoas nas ruas, sem saber do amanhã, folhas soltas no vento, sob o sol da manhã. Vou continuar dormindo e não vou trabalhar.